pensar, no tenga nada singular. Y sé, tengo defectos en mi andar. Tal vez a veces fallo sin querer. Y sé que hasta me vuelve a suceder. Quizá no tenga nada singular. Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando de Vila Velha, estado do Espírito Santo, para toda a internet. Hoje é 20 de maio. Uma quarta-feira do ano de 2020. E nós vamos meditar em Romanos 3, do capítulo 3, do versículo 21 a 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26, que vai nos falar onde o amor e a justiça de Deus se encontram, onde o amor e a justiça de Deus se encontram. Nós vamos utilizar a Bíblia Viva, que é de mais fácil entendimento. Versículo bíblico. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim. Realmente, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa se nós confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos, deste mesmo modo, vindo a Cristo. Não importa o que somos ou o que temos sido. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que, em sua bondade, tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. E assim, por fim, a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como um meio de salvar-nos da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora, também nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos e diga que eles são inocentes? Não, porque ele age dessa maneira baseando-se na confiança que eles depositaram em Jesus, aquele que tirou os seus pecados. Esse texto é um dos textos que nós temos que meditar com bastante cuidado. Por quê? O que acontece? Antes da vinda de Jesus Cristo, a ideia que se tinha era que a salvação, ela só aconteceria se a pessoa cumprisse toda a lei. O que é lei, pastor? Lei é basicamente aquilo que está no Antigo Testamento. Mais precisamente, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Então a ideia é que a pessoa tinha que cumprir a lei, ser uma pessoa aplicada, boazinha, né, para que ela pudesse ser salva. E é claro que ninguém conseguia, ninguém conseguia. Daí então, Deus criou uma forma das pessoas justificarem quando cometiam pecado, quando infringiam a lei. Era o sacrifício de um animal, era o sacrifício de uma ave, ou, em algumas situações, a oferta de um cereal, enfim. Mas tinha que haver um sacrifício. E todos pecaram. Ninguém conseguia cumprir a lei. Alguns se esforçavam um pouco mais, mas todos pecaram. Então, nós, ao lermos esses versículos de Romanos, a própria Bíblia nos ensina, Deus nos ensina, que a lei, ela tinha dois objetivos claros. Ela tinha duas funções claras. A primeira função, ela nos mostrava onde que nós estávamos errando. Onde que nós estávamos errando. Então, por causa da lei, nós sabemos que somos pecadores. A lei, ela não veio criar o pecado. A lei, ela veio descrever o pecado. Ela veio descrever uma ação, um comportamento que todos nós temos depois que o pecado entrou no mundo. Então, a primeira função da lei era essa: mostrar aonde que nós estávamos errando, qual era o comportamento que nós estávamos praticando que era pecado. E por causa da lei, então, ficamos sabendo que somos pecadores. E pecadores sem esperança. Porque não dava para cumprir. Era impossível cumprir a lei. Tá? E que então nós devíamos buscar algo para satisfazer os nossos pecados. No Antigo Testamento, o que eles buscavam para satisfazer, para remir, para pagar o seu pecado, era um animal. Isso tinha que fazer um sacrifício de sangue. Então era um animal sem defeito, um animal sadio, né? Inocente, claro, que morria no lugar daqueles que pecavam. E isto nos sinaliza hoje que estava falando de Jesus Cristo. Estava falando que não tem como cumprir a lei. E a única forma de satisfazer o nosso pecado, o único sacrifício que nos limpa do erro, do pecado, do mau comportamento, é nós buscarmos a Jesus Cristo. Nós acreditarmos em Jesus Cristo, que ele teve uma morte vicária, perfeita, completa, em nosso lugar. E daí nós obtemos perdão e misericórdia. e misericórdia. Então, todas aquelas mortes de animais que se faziam para remir o pecado das pessoas, né, de todos, porque todos pecavam, irmão, e todos pecamos. Então, estava sinalizando que viria Jesus Cristo, que seria o Cordeiro, né, de Deus, que nos livraria e tiraria todos os pecados do mundo. Então, Deus estava mostrando na lei que nenhum homem é capaz de cumprir, e para pagar seu pecado tinha que ter um sacrifício. Só que o sacrifício de animais, ele tinha que ser repetido, né, irmãos? Hoje, se a gente peca muito. Então, naquela época, a mesma forma. Então, tinha que estar toda hora matando animal, toda hora fazendo sacrifício de animal, porque era muito pecado se alguém quisesse andar conforme a lei. Conforme a lei, né? Aí o que Deus fez? Mandou Jesus como sacrifício único e completo pelos nossos pecados. Então, as leis, elas serviam para isso. Porque quando Caim matou Abel, não tinha lei ainda. Não tinha lei. Mas é evidente que era um erro, que era um pecado, né? Não tinha lei escrita, mas tinha lei no coração, porque Deus falava diretamente com eles, né? Não tinha lei escrita. E então a lei escrita, ela veio para tipificar a nossa atitude que é pecadora, né? Uma outra função da lei foi revelar o caráter de Deus, né? Foi revelar o padrão moral de Deus. A lei servia para isso. A lei do Antigo Testamento, ela servia para revelar como que Deus gostaria que nós levássemos as nossas vidas. E um exemplo claro de padrão moral, um resumo, né, do padrão moral de Deus, como que Deus deseja que vivamos, são os 10 mandamentos. Ali está um resumão do padrão moral de Deus, né? Ficou revelado para nós, então, que os nossos atos, a fim de manter a nossa vida conforme o padrão moral de Deus, teria que se cumprir essa lei moral do Antigo Testamento. Então, acho que o momento é oportuno. O Antigo Testamento, ele é dividido em três leis. Três leis. Primeiro, é a lei cerimonial. A lei cerimonial. O que é lei cerimonial? Era a forma que o sacerdote, que os pecadores tinha que se portar para se relacionar com Deus. Era a forma que os cultos tinha que acontecer. Era os instrumentos que se deveria usar durante o culto. Era a vestimenta do sacerdote que iria realizar o culto. Esta era a lei cerimonial, a lei que regulava a cerimônia. Regulava como que deveria ser o templo, tudo com detalhes. Tudo com detalhes. Ah, pastor, mas era uma exigência tua. Não era, irmãos. Quando nós nos aprofundamos na teologia, nós percebemos que aqueles detalhes da lei cerimonial estava apontando para algo futuro, para Jesus Cristo, para céu. Não dá para explicar agora, porque é algo bastante profundo, mas é só para vocês perceberem que a lei cerimonial do Antigo Testamento não era uma exigência vaga de Deus, não. Era apontar para Cristo, do nosso relacionamento com Cristo e para céu. Mas para os nossos dias, depois que Cristo veio, a lei cerimonial foi abolida. Foi abolida. Embora existam alguns movimentos cristãos que queira usar o menorá, o kipá, sabe? Essas coisas, esses utensílios da lei cerimonial é para mais. É para mais, porque a lei cerimonial foi abolida. A lei cerimonial vai voltar a ser praticada quando o povo judeu voltar a ter o relacionamento com Jesus Cristo. Mas isso é num futuro, é numa outra oportunidade. Para nós que vivemos nesse período da graça de Deus, a lei cerimonial ela foi abolida. Eu falei que o Antigo Testamento é dividido em três, né? Então a lei cerimonial para nós não se aplica. Segundo, tem a lei civil. Tem a lei civil. Porque o Antigo Testamento foi escrito para os judeus e para aqueles que aderiram ao judaísmo. Então, a segunda lei que está no Antigo Testamento, a lei civil. A lei civil é como a Constituição Federal do Estado de Israel, do país de Israel. É a Constituição Federal. Na lei civil lá, regulava os limites das terras, regulava quantos casamentos, questão de filho, questão de dívida, ano sabático, uma série de coisas. Mas é a lei civil, era a Constituição Federal do Estado de Israel. Nós não somos israelitas, nós somos brasileiros. Então, para nós, a lei civil é a Constituição Federal e todas as suas leis decorrentes. Então, a lei civil do Antigo Testamento também não se aplica para nós. Não se aplica. Pastor, mas para que serve para nós, então? Serve primeiro para a gente ver como que era o costume, como que era difícil a lei civil, como que Deus queria controlar tudo. Porque é verdade, irmãos, é que Deus queria que o regime que controlasse as relações humanas fosse o regime teocrático. Deus comandando o povo, mas aí o povo recusou, não quis, né? Então a lei civil não se aplica a nós também, porque a nossa Constituição é a Constituição do Brasil. Se for um americano cristão, a Constituição dele é a Constituição americana. Se for um boliviano, a Constituição boliviana. Então, voltando, Antigo Testamento, lei cerimonial não se aplica a nós. As nossas cerimônias hoje, elas são simples, são simples. Segundo, a lei civil não se aplica a nós, porque nós não somos israelitas, judeus, nós somos brasileiros. Ah, pastor, e um judeu que vive no Brasil, ele aplica a lei do Antigo Testamento? Não deve, não deve, porque a lei civil do Antigo Testamento, lá de Israel, tem algumas coisas que são diferentes da lei civil brasileira, que é a nossa Constituição. Embora tem muito mais concordância do que discordância. Porque não sei se os irmãos sabiam que no Oriente, o único país democrático é Israel. Em volta ali são outros regimes de governo. Mas a lei civil do Antigo Testamento não se aplica a nós. E um judeu que está no Brasil, ele deve seguir a Constituição Federal do Brasil. No Brasil. Por fim, resta a terceira, que é a lei moral. Não, a lei moral se aplica a todos. A lei moral do Antigo Testamento se aplica a nós, cristãos, hoje em dia. Para que os irmãos tenham ideia, dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, a lei moral do Antigo, o resumo da lei moral do Antigo Testamento, 9 se repete no Novo Testamento, explícito. 9 se repete. Mas não é 10? Então, só o quarto mandamento que fala a respeito da guarda do sábado, que no Novo Testamento diz que é para guardar um dia. Não fala especificamente qual que é o dia, mas sugere que seja o domingo. Sugere que seja o domingo. Então, dos 10 mandamentos que está no Antigo Testamento, 9 se repete com clareza. Da mesma forma, quase que ipsi literis, quase com as mesmas palavras, no Novo Testamento. Só o 4, que fala a respeito de guardar o sábado, que para nós fala para guardar um dia, que pode ser o sábado, que pode ser a segunda, que pode ser a terça, mas nos sugere que seja o domingo. Tá certo, irmão? Então a lei do Antigo Testamento, ela só veio para mostrar que nós não conseguimos guardá-la. Então, Deus, ele não podia deixar dessa forma. Deus sabia que nós não conseguiríamos alcançarmos a salvação apenas observando a lei. Ninguém conseguiria. Só teve uma pessoa que conseguiu: Jesus Cristo. Só Jesus. Jesus, eu insisto sempre nesse texto, porque é importante. Jesus, Lucas 24, 44, 45. Jesus, ele fala que toda a lei falava dele. Toda a Bíblia fala dele. E só Jesus veio para cumprir. Ele fala que ele não veio abolir a lei. Ele fala que ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. Então, Cristo guardou, obedeceu perfeitamente a lei e foi morto injustamente. Ele foi morto, embora tenha cumprido toda a lei. Ele foi morto injustamente. Né? Ele era um Cordeiro Santo. Ele não, se ele fosse morto por um pecado, já seria no Antigo Testamento um animal sacrificado com mácula. Então ele tinha que ser sacrificado sem mácula. Por isso que quando a gente lê no Antigo Testamento, olha, para pagar seu pecado, apresenta um carneiro sem nenhum defeito. Tem que morrer sem defeito. É inocente. Jesus Cristo foi morto sem nenhum pecado. Inocente. Só ele cumpriu. E aí quando a gente tem conhecimento, né, nos é lembrado pela Bíblia, que a nossa natureza é pecadora, nós que nascemos depois que o pecado entrou no mundo, nós temos uma natureza pecadora. E da exigência do castigo de Deus, porque Deus fala que o pecado, ele só pode ser remido por um sacrifício de sangue. Né? A gente, então, a gente, puxa vida, nós estamos perdidos. E agora? Como que faz? Mas, Paulo aqui em Romanos, ele nos mostra que existe uma maneira de nós sermos inocentados. Existe. Qual, pastor? É acreditando em Jesus Cristo. É acreditando que aquela morte de Jesus Cristo, aquela morte vicária, quer dizer, morte de pagamento, morte sacrificial, morte de alguém que não tinha pecado, morreu por nós. Quando nós confiamos, quando nós acreditamos nisso, nós somos inocentados. Somos inocentados. É aquela dívida que nós temos no Banco do Brasil. 1 milhão. Não conseguimos pagar. Alguém vai lá e paga por nós. Era a dívida que nós tínhamos com Deus por sermos pecadores. Não conseguíamos pagar, porque tinha que ser alguém inocente, sem mácula. Cristo foi lá e pagou por nós. Assim como na dívida do banco, se você querer insistir, continuar pagando, isso é problema seu. Assim como a sua dívida com Deus. Se você acha que você pode, isso é problema seu. Mas Jesus já pagou o seu pecado. Jesus já pagou. Então, crer em Cristo é confiar, confiar que Cristo perdoará nossos pecados. E desta forma nós nos tornaremos justos, justificados diante de Deus, né? Porque aí Deus vai olhar para nós, ele não vai mais olhar como devedor, como pecador, ele vai olhar para nós e vai ver Jesus Cristo, porque Jesus Cristo passa a ser o nosso substituto. E dessa forma, nós nos capacitaremos a viver uma vida moral mais próxima daquilo que Deus ensinou. Então, essa solução de Deus para essa condição pecadora de todo ser humano está disponível a todos. Disponível a todos nós. Todos nós temos essa possibilidade. Todos, pastores, todos. Todos. De Marcola ao filho do pastor lá que não conhece. Todos. Todos. Tá certo? Para algumas pessoas, alguns pecados parece que são maiores do que o outro, né? Porque as suas consequências nesse mundo terreno são mais graves. Exemplo, matar é pior que odiar. Porque nesse mundo terreno, nesse mundo secular, nesse tempo que estamos vivendo, as consequências de matar são mais graves do que a consequência de odiar, né? O adultério parece que ele é mais grave que o orgulho. Por quê? Causa dissolução de casamento, briga, mal-estar. Então, e causa que a impressão que dá que o adultério ele é maior que o orgulho. Porque a nossa visão, o nosso olhar é um olhar momentâneo, né? A gente não tem a visão ampla, a gente não tem a visão de Deus, né, que é a visão mais completa. Mas não é porque cometemos pequenos pecados que nós merecemos a vida eterna, não é isso. E não é porque alguém comete grandes pecados que não tem direito à vida eterna, não é isso. Todos os pecados, irmãos, todas as iniquidades nos tornam imundos perante Deus. Todos. E nos afasta de Deus. Mas por quê, pastor? Porque Deus é santo. Deus é santo. Ele não pode se relacionar com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não pode ser injusto, se relacionar com o pecado. Então, todos os pecados, pequenos ou grandes, segundo o nosso conceito, nos afasta de Deus. É claro que no nosso olhar secular, matar é mais grave do que odiar, não há dúvida. Mas para Deus não é. Para Deus é a mesma forma. Porque uma gota de água, de óleo, uma gota de óleo dentro de um barril de água contamina tanto quanto um litro de óleo dentro de um barril d'água. Com relação à contaminação é o mesmo. Agora, a consequência da limpeza da água e tal é maior, né? Isso não há dúvida. Mas contaminou. A pandemia, se você pegar um vírus e pegar mil vírus, não sei como é que funciona isso, está contaminado já, entendeu? Então, para Deus, que é santo, qualquer pecado, para Deus não tem tamanho de pecado. Tem infração, tem pecado, né? Nos torna impuro, nos desqualifica. Mas todos os pecados levam à morte, morte espiritual. Tanto o pecado pequeno, segundo o nosso conceito, quanto o pecado grande. Mas o conceito de Deus é todos os pecados, né? Levam à morte. E por quê? Porque nos desqualifica para viver na presença de Deus, né? Nós não podemos, irmãos, no aspecto espiritual, classificar pecados como pequeno ou grande. Nós não podemos. Lembre sempre, contaminação, não importa que é um pouquinho, que é um montão, contaminou. Uma gotinha de óleo, um litro de óleo, contamina do mesmo jeito. Caiu na água, ali não tem jeito, sabe? É contaminação. Não é isso? E todos os pecados, eles nos separam de Deus. Mas por Deus, podemos ser perdoados por todos os pecados. Tanto o litro de óleo, como a gota de óleo. Podemos espiritualmente ser perdoados, tanto pelo homicídio, quanto pelo crime de ódio. Isso é claro, né, irmão? Se foi feito de maneira consciente, de maneira verdadeira, né? E só quem sabe é Deus. É Deus, se não foi feito de maneira premeditada, né? Se não foi feito com dolo, se não foi feito já conhecendo a palavra do Senhor, né? Se foi feito na ignorância, uma série de coisas que nós não conseguimos valorizar, mas que Deus sabe. Mas Ele é capaz de perdoar, tanto o pecadinho, como a gente fala, como o pecadão. É, Paulo, ele nos explica que Deus, no versículo 24, né, que Deus, ele por sua graça, ele pode nos declarar inocente. Por sua graça. É, porque, como está escrito, no 24, vamos ler o 24 para poder facilitar, né? Nós temos que, na questão espiritual, é o olhar de Deus, meu irmão. É o olhar de Deus, não é o nosso. Olha o 24 que fala: no entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizermos. Mas, de que forma? Há uma condição. Se tivermos fé em Jesus Cristo, se confiarmos em Jesus Cristo, não é isso? Então, se nós confiarmos de fato e de verdade, só quem sabe da real sinceridade, não é o pastor, não é o irmão da igreja, não é o vizinho, só quem sabe é Jesus Cristo. Lembra que eu falei daquela igreja universal, católica, que só Deus sabe? Então, só Jesus Cristo sabe quem realmente se converteu, né? Aqui no mundo, quando um juiz declara uma pessoa inocente, as acusações sobre ele caem, não é inocente, né? Então, da mesma forma, Deus, quando Deus perdoa os nossos pecados, a nossa vida fica completamente limpa. Completamente. Claro, tem que pagar aqui na terra as consequências. Consequências, o come planta, ele colhe, né? Homicídio, tem que pagar. Roubou, tem que pagar. Tudo tem as consequências. Mas na perspectiva de Deus, é como se nós nunca tivéssemos pecado. Nunca. No campo, no aspecto espiritual, como se nunca tivesse pecado. Se nós pedimos perdão de fato e de verdade. Deus fala que ele lança as nossas iniquidades no mar do esquecimento. Satanás que fica nos lembrando, fica nos incomodando. Mas Deus já esqueceu. É claro, né, irmãos, que não é o esquecer de maneira plena. É uma forma de falar que Deus não fica nos acusando. Porque ele é onisciente, ele sabe, não vai esquecer. Ele é onisciente, mas ele quer dizer que ele não fica nos acusando dos erros passados. Não, ele não guarda para lá na frente nos acusar, não é. Não é que nem uns aí, entendeu? Satanás não, Satanás ele fica, mas tal dia você fez isso, lembra que você fez aquilo? Ó, você agora é pastor, mas você já fez isso, você já fez aquilo. Tá amarrado, Satanás. Vai de reto, Satanás. Isso aí, para. Isso aí, quando eu não sabia, quando eu não te conhecia, eu levava em consideração isso que você falava. Mas hoje não. Hoje eu levo em consideração o que Deus pensa a meu respeito e que pensa a nosso respeito. O que todos pecaram. Todos pecaram. Até o senhor, pastor João. Nossa, misericredo. Lógico. Me traz tristeza no coração. Mas, lógico que eu pequei, e peco, é evidente, mas eu, a rapidez com que eu peço perdão hoje é graças a Deus. É graças, me arrependi de todo, me envergonho dos pecados que eu pratiquei. Mas eu sei que todas as coisas contribuem, de alguma forma Deus está no controle. Deus está no controle. O que nós não podemos, irmão, é dar ouvido para Satanás. Satanás nos acusa daquilo que Deus já nos perdoou. Já nos perdoa. É isso que o povo aí fora fala do cara ser equilibrado, do cara estar bem emocionalmente. É isso aí. Só Deus pode nos dar esse equilíbrio. Entendeu? Só Deus pode nos dar esse equilíbrio. Irmãos, então é importante que nós percebamos que a lei é para mostrar o quanto nós somos pecadores. Pastor, me diga uma coisa. E aqueles do Antigo Testamento que não viram Cristo, por quê? Irmãos, é assim, olha, hoje nós olhamos para trás e nós temos certeza que o nosso Messias veio, Jesus Cristo. O povo, antes de Cristo, olhava para frente com a esperança de que o Messias viesse, Jesus Cristo. Então, o povo do Antigo Testamento, ele tinha esperança na vinda do Messias. Messias quer dizer Cristo, ou Cristo quer dizer Messias. povo do Antigo Testamento olhava para frente com esperança. Nós olhamos para trás com a certeza, com a convicção. Então, Cristo, ele libertou, inclusive, aqueles do Antigo Testamento. Porque Cristo morreu por todos. Aqueles que faziam na esperança de que o Messias viria, foram libertos, foram salvos. Aqueles que faziam aquele sacrifício simplesmente como um ritual, não, dançaram. Mas aqueles que faziam como o sacrifício, como na esperança de que o Messias viesse, não, nosso Cristo, Deus falou, ele vai vir. E esses foram salvos, irmão. Então, a salvação, tanto lá atrás, no Antigo Testamento, como hoje, não é por ato humano, não é por ser bonzinho, não é por matar mais animais, não é por dar mais dízimo, não é. Tanto lá como aqui é pela fé, pela confiança. Lá era uma fé, Antigo Testamento era uma fé esperançosa. Ó, vai vir. Deus falou que vai vir, entendeu? Hoje é uma fé de convicção. Não, o meu Redentor vive, ele veio. Então, nos dois, é pela fé. Não adianta você achar que é a quantidade de hora de banco de igreja que vai te salvar. Não adianta você imaginar que é a quantidade de dízimo que vai te salvar. Não adianta você, lá do Antigo Testamento, imaginar que é a quantidade de carneiro que você matou que vai te salvar. Não. Tanto lá como aqui, é na fé de que Jesus Cristo morreu em nosso favor. Então, nós temos que sempre acreditar que o nosso sacrifício, ele foi cumprido em Jesus Cristo, que morreu injustamente em nosso favor. Não é isso? Os crentes, eles viviam, do Antigo Testamento, viviam na esperança. Nós vivemos na confiança, na certeza, que o Messias, que era prometido, né, lá no Antigo Testamento, através das profecias, ele de fato veio. Eles tinham esperança. Nós temos convicção de que de fato ele veio e tabernaculou conosco, ou seja, viveu em nosso meio como homem. Então, irmãos, o que nós percebemos é que a maioria, se não todas as religiões, ela exige dos seus fiéis, né, o cumprimento de deveres e rituais específicos, a fim de que essas pessoas se tornem aceitável a Deus. Todas as religiões exigem mudança de comportamento, exigem cumprimento de rituais. Provavelmente, o cristianismo é a única religião que não ensina que as boas obras podem nos tornar aceitáveis a Deus. Nenhuma realização humana ou ato de bondade pode preencher, irmãos, a lacuna, né, entre a perfeição moral de Deus e o nosso imperfeito agir cotidiano. Não, a nossa comparação do nosso proceder não é com o Fernandinho Beiramar. Nós não temos que nos comparar com o vizinho. Ah, eu sou bom, você viu o vizinho? Não, nós temos que nos comparar com o modelo, com o padrão moral de Deus, que foi Jesus Cristo. E ao compararmos com Cristo, nós percebemos que somos perfeitos. Então, não é isso, não é ação, não é ato, não é... Não, que nos torna aceitáveis perante Deus. O cristianismo talvez seja a única, né, que fala que nós somos impossíveis de aceitar a perfeição moral de Deus. Agora, as boas obras, claro, são importantes. São importantes. Mas a boa obra, ela não nos confere, quer dizer, não nos garante ou nos assegura a vida eterna. Não, as boas obras não. Nós somos salvos somente porque temos fé naquilo que Deus fez por nós. Nós somos salvos não é pelas obras. Nós somos salvos porque nós temos fé naquilo que Jesus fez por nós. Então, resumindo, nós não fazemos boas obras para ser salvo. O cristianismo não exige isso. Por isso que o cristianismo fala, olha, venha como você está, sujo, bagunçado, pecador, venha do jeito que você está, tá? E nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Ao sermos salvos, Deus nos capacita, aí sim, a fazer boas obras com desprendimento. Tá certo? Sem orgulho. Que Deus, ele exige fé. Porque se fosse por boas obras, aquele que é mais aquinhoado, que tem mais dinheiro, talvez levasse uma vantagem, né? Não. É fé para todos. Do homem mais rico ao mais pobre. Do mais doente ao mais são. De todo ser humano só é salvo pela fé. Daquele que mais faz boas obras, tanto aquele que não faz nenhuma. Tá? Ele só é salvo pela fé. O que é fé? Confiança na morte sacrificial de Jesus em nosso favor. Aí depois que ele é salvo, depois que ele manifesta a confiança, aí ele começa a fazer boas obras. Começa a fazer boas obras. Uns em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas começa a fazer boas obras. Tá certo, irmão? Então nós temos que ficar atento a isso também. Então, irmãos, É claro que Deus não tem nenhum dilema, né? Deus é bem resolvido. Mas se Deus tivesse um dilema, talvez seria como que Deus, que é amor, ele poderia perdoar justamente os pecadores. De que forma? Que Deus, que é amor, que é santo, que é justo, que não pode conviver com o pecado. Em Levítico 11, 7, fala mais ou menos isso. Né? Como? Como? Embora Deus ame as pessoas que criou, ou seja, embora ele ame as suas criaturas, ele não pode, irmãos, agir de maneira arbitrária e ignorar, desculpar, ou perdoar as transgressões que a sua criatura praticou, porque ele não estaria fazendo justiça. Ele não pode. A justiça de Deus exige que a dívida pelo pecado seja paga. Todo pecado ela tem que ser pago. Então, a solução para essa situação foi a cruz. É na cruz que o amor de Deus e a justiça divina se encontra. É na cruz onde o amor e a justiça divina se manifestaram. Na cruz, porque Deus nos ama. Deus nos ama. E ele enviou o seu único filho. O único filho de Deus é Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós nascemos desligados de Deus, nós somos criaturas de Deus. Nós passamos a ser filhos adotivos de Deus quando nós aceitamos. Então, às vezes, a gente vai aconselhar filho que tem dificuldade com o pai. Às vezes, por ser filho adotivo, né, fica aquela discussão, aquele pensamento na cabeça de criança, porque Satanás é maldito. E a gente traz esse exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na terra, ele foi filho adotivo na terra. Sério, pastor? Sério. Ele foi filho adotivo de José. O Jesus homem foi filho adotivo de José. Ele era filho de Maria, o Jesus homem. Filho de Maria com o Espírito Santo, um ato milagroso, né? E nós cristãos, todos os cristãos são filhos adotivos. Todos. No aspecto espiritual, Jesus Cristo é o Filho unigênito, o único de Deus Pai. E nós cristãos somos chamados de filhos por adoção. Deus nos adota ao nós reconhecermos Jesus como nosso Salvador. Então Deus, para resolver esse dilema entre o pecado e o seu amor, né, e o cumprimento da sua justiça, ele mandou o seu único filho para ter morte, morte de cruz, e morte inocente, como forma de pagamento, porque havia uma dívida com Satanás, né? Como forma de pagamento de nossa dívida pelo pecado, né? Romanos 6:23 nos esclarece disso. Olha o que Romanos 6:23 fala: o salário, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. Mas a graça, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Então Jesus Cristo tinha que vir morrer, pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Visto que apenas um sacrifício sem defeito era aceitável a Deus, somente um sacrifício. Né? Olha aqui que Levítico 22:20 fala como que tinha que ser o animal, representando Jesus Cristo, representando o sacrifício de Jesus Cristo. Animal com defeito físico não será aceito e não produzirá benefício nenhum a vocês, nenhum. Então tinha que vir alguém sem pecado, tinha que vir alguém para que produzisse efeito. Muitos pregadores do Antigo Testamento, João Batista foi morto, sacrificado, não foi? Mas e daí, perante a nossa salvação, não funcionou em nada. João Batista foi morto, mas para a nossa salvação não virou em nada. Tá certo? A única morte. Por que não virou em nada? Só porque João Batista era pecador, como não? Com certeza era pecador, porque ele é um de nós. A única morte que tinha valor para Deus, para a salvação, era a morte de alguém inocente. E só Jesus. Então somente Jesus poderia ser esse cordeiro inocente. Aí o que Deus fez? Deus se fez homem. Porque ele era a única pessoa que podia cumprir a moral que ele estabelecia. Somente ele poderia cumprir a moral que ele, Deus, havia estabelecido. Então, na cruz, amados, o nosso pecado foi colocado sobre Cristo. Todos os nossos pecados. Ele morreu, levou os nossos pecados. Em nosso lugar. E dessa forma, ele satisfez a justiça de Deus. Né? Ele satisfez a exigência da justiça de Deus. Olha Romanos 3:26. E agora também, nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Né? Porque Jesus tirou o pecado de todos nós. Mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos e diga que eles são inocentes? Então essa pergunta que você e eu, nós fazemos hoje, já faziam para Paulo lá no Antigo Testamento. Olha a resposta de Paulo, não é injusto. Porque ele, Deus, age dessa maneira, baseando-se na fé que esses criminosos, esses violentos, assim como você, deposita em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, no aspecto espiritual, não é o que você fez, mas é no que você crê. O que você fez vai pagar aqui na terra. De alguma forma vai pagar aqui na terra. Tá certo? Então, não, porque Deus age dessa maneira, baseando-se na fé que eles, os pecadores, depositem em Jesus, aquele que tirou seus pecados. Então, irmãos, do nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista enquanto humano, é de que a salvação do quê, pastor? O senhor fala salvação, mas a gente vai ser salvo do quê? É assim, irmãos, a salvação, a gente está andando, quando a gente já nasce morrendo, né? A gente já está caminhando para a morte, na verdade é essa. Então a gente está caminhando em direção ao inferno. Porque todos nós nascemos com tendência ao pecado, pecadores. Não existe um ser humano que não peca. Então, nós já nascemos andando a passos largos para o inferno. Aí o que acontece? Jesus Cristo, vamos imaginar que o inferno seja um abismo. Jesus Cristo vem e nos salva. Ele nos salva do quê, então, pastor? De irmos para o inferno. A salvação é de irmos para o inferno. E Jesus Cristo vem e nos salva e nos leva para o céu. É um lugar mais de perfeição. Então a salvação é isso, meu. Nós somos salvos da ida para o inferno. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos retira. E é interessante, né, que tem alguns linguajar cristão que talvez as pessoas falam sabendo, talvez falam sem saber. Então, às vezes a gente vai ouvir um testemunho e fala assim, olha, irmão, no dia que Cristo me alcançou, a minha vida mudou. Aí escreveu, mas como que Cristo alcançou? Alcançou sim, porque a pessoa estava correndo de Deus, todos nós estávamos correndo de Deus. Aí Cristo vem atrás e nos alcança. Opa, para, você vai cair no inferno, para, ele nos alcançou. Mas Cristo vem atrás de nós, pastor? Vem. Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Deus foi atrás deles, Agora, Jesus Cristo nos alcança, mas ele não nos segura na marra. Ele fica batendo na porta. Se a gente abrir a porta, ele entra e nos transforma. E isso, irmãos, é graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é algo que nós não merecemos, é um presente. Se você ganha um presente porque você merece, não é presente. Não é presente. Entendeu? Ah, dia das mães, vou dar um presente para minha mãe. Ah, mas por que você está dando? Não, porque é o dia das mães. Ah, então não, pô. Não. Você tem que dar um presente porque você gosta, você a ama, você quer o melhor da vida dela. E pode ser no Dia das Mães, ou pode ser em qualquer hora, qualquer dia, né? Essa salvação, então, é uma graça. É um favor que Deus nos faz imerecido. E nós não merecíamos. Só que essa salvação é oferecida a todos. Não é oferecido para os bonzinhos e para os, ou para os não ruinzinhos. É oferecido a todos, tanto para os grandes pecadores, segundo o nosso conceito, como os pequenos. Onde está isso, pastor? Tito, carta Tito 2:11. Porque o dom gratuito, ou seja, a graça da salvação eterna, céu, agora está sendo oferecido a todos. O que, que é todos? Todos. Tanto os judeus como os gentios, o americano, o francês, o polonês, o brasileiro. A todos, o branco, o preto, o grande pecador, o pequeno pecador, Marcola, Fernandinho Beiramar, filho do pastor. Se o filho do pastor, que nasceu dentro da igreja, não manifestar de boca, não reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador dele, se não reconhecer, se não for batizado, tiver consciência batizada e não for batizado, o filho do pastor vai para o inferno. Vai para o inferno, porque é pela fé, é pela confiança. É pela confiança, né? É oferecido a todos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E suas vidas. No entanto, irmãos, é importante, ó, para Jesus Cristo e para Deus, foi um sacrifício muito caro. Jesus Cristo Deus virou as costas para Jesus Cristo enquanto Jesus estava sendo crucificado. Deus teve que abandonar Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo clamou: Pai, por que tu me abandonaste? Então foi doloroso para o coração de Deus. E foi doloroso para Jesus Cristo. Então, não jogue fora essa salvação. Ela é muito cara. Para nós, ela é gratuita, né? Apesar que não é muito assim, não, porque o orgulhoso não consegue aceitar a Cristo, né? Mas no nosso ponto de vista, parece que é uma coisa simples. Ah, Jesus morreu e boa. Não. Imagine um filho teu morrendo e você morrendo numa cruz e você podendo salvá-lo, você vira as costas para ele. Imagina. É mais ou menos por aí. Entendeu? Então nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar a salvação. Nós nunca devemos ver a nossa salvação como uma coisa normal, natural. E dessa forma menosprezar. Não podemos, não. Essa é uma graça, essa é um presente de um nosso bem mais valioso. A salvação é o bem mais valioso que nós temos. Hoje, em razão de nós estamos focados nas coisas do mundo, né? Muito comprometido com as coisas do mundo, a agenda nos prende muito ao mundo, talvez a gente não valorize, mas quer ver? Conversa com a pessoa que estava no leito de morte. Conversa com uma pessoa que está na hora de morrer. Vê se ele não reconhece que o mais importante dele é a sua convicção de ir para um lugar bacana, um lugar bom, um lugar tá na presença de Deus. Hoje as pessoas não estão nem aí, não querem nem ouvir a pregação, não dá atenção. Mas por isso que a Bíblia fala que às vezes é melhor você ir num velório do que numa festa. Porque lá no velório as pessoas estão conscientes. Qual é o final na festa? Está vivendo o mundo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nós temos que valorizar isso. O mundo, ele quer nos afastar disso. Às vezes fala que é até uma besteira. Que é salvação? Que nada? Isso aí não existe e tal. Né? Mas existe sim. Quer saber se existe? Volta a insistir. Conversa com alguém que está nas suas últimas horas. Ela vai te falar o que, que é isso. Vai dar um testemunho mais forte do que qualquer um pode dar. Tá bom, irmãos? Esta é a gloriosa palavra do Senhor. Tá bom, irmãos. Eu creio que o Senhor nosso Deus, ele falou aos nossos corações. O meu falou claramente. O maior presente que eu recebi foi de graça. né? Foi a graça de Deus, a minha salvação. Eu creio na minha salvação. Eu creio que Jesus Cristo, ele sabe que eu sou pecador, mas um pecador arrependido. Eu creio que eu vou morar no céu. Eu creio que aquelas pessoas que confessaram a Jesus Cristo e que eu presenciei, elas vão morar no céu. Elas estão morando no céu, as que já passaram. Eu creio que aqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, vai passar no céu. E a oração vai passar a eternidade no céu. E a oração é que a gente possa ter, ó meu Deus, foco naquilo que é o mais importante. Nós sabemos que a vida, ela é limitada, a vida terrena é limitada. Nós temos que investir é naquilo que é eterno, e céu ou inferno é eterno. Por isso que nós queremos investir no céu, na eternidade, no céu, na tua presença. Por isso nós agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensinamento. E com confiança no Senhor, nós seguimos louvando e adorando somente a ti como nosso Deus. Pai, eu peço por aquele que sofre no corpo, aquele que tem necessidade física, que está com dores, que está com restrição de movimento. Pai, tu conheces cada necessidade, o órgão que não funciona direito. Pai, tu és poderoso, tu és aquele que cria e pode recriar. Nós temos na Bíblia relatos maravilhosos de milagres e sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje o será para sempre. Nós temos visto nos dias de hoje milagres maravilhosos. Por isso nós pedimos, Pai, por essa vida que clama, que pede a ti, seja dor no ombro, seja, Senhor meu Deus, dificuldade de locomoção, seja o órgão interno que não funciona, o rim, o coração, seja o que for, tu conhece, tu sabe cada necessidade, ó Pai, restaura, cura, traga o pleno funcionamento, Senhor meu Deus, esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, mas que seja feita conforme a tua vontade. Pai, pedimos também, Senhor, por aqueles que sofrem na alma, sofrimento às vezes que é mascarado com sorrisos falsos, sorrisos, Senhor meu Deus, que não são verdadeiros. Pai, traga a essa pessoa a convicção, a certeza do céu. Aquele que tem a convicção, a certeza do céu, vive esse tempo de uma maneira tranquila, sabendo que nada pode atrapalhar a sua paz, do seu momento final, que é na presença eterna com o Senhor. Pai, muda pensamentos, traga esperança, traga alegria, traga confiança, Pai, elimine essa depressão, Pai, que essas mensagens negativas caiam por terra, Pai amado, que possa surgir nessa terra pessoas com pensamentos mais voltados a ti, pensamentos de positividade, pensamentos, Senhor meu Deus, que traga paz, saúde emocional para as pessoas, ao invés do que muitos têm praticado, Pai. Pai, fortaleça a mente, a alma, o coração daqueles que buscam em ti e daqueles que ainda não te conhecem, Pai, para que seja uma forma deles serem alcançados por ti, em nome de Jesus. Pai, pedimos também por todos os relacionamentos, relacionamento na família, que o casal seja abençoado, que haja alegria no casal, casal e filhos, filho e casal, que cada lar seja uma igreja do Senhor, que cada lar as pessoas possam viver buscando praticar a moral perfeita do Senhor, buscando praticar os mandamentos do Senhor. Pai, toca o coração do filho, amolece esse coração, Pai, em nome de Jesus, para que ele venha saber, reconhecer, ter convicção de que é possível nos dias de hoje viver tranquilamente na presença do Senhor, confiando no Senhor, sabendo que no Senhor há vida, a vida plena, longe dos prazeres mundanos, longe dos prazeres temporários, mas um prazer infinito que é viver na presença do Senhor. Pai, toca o coração dos filhos, abençoa o casal, abençoa essa família em nome de Jesus. Pai, também no governo, que haja paz, que haja concordância entre aqueles que governam e aqueles que são governados, que a ação do Senhor possa ser uma ação pacificadora, possa ser uma ação de harmonização, Pai, em nome de Jesus pedimos. Pedimos também que na sociedade, trânsito, comércio, nas escolas, nas relações de vizinhos, que haja a manifestação do amor do Senhor. Pai, sustenta essa terra. Pai, o Brasil está se convertendo ao Senhor Jesus. Satanás está se levantando, mas nós sabemos que ele é um derrotado. Levante homens para permanecer firme na brecha, firme orando, buscando buscando o Senhor, Pai, cure essa nação, cure esse país, cure essa terra, Pai amado. Nós sabemos que nós viveremos um novo céu, uma nova terra, ainda aqui neste planeta, conforme é o desejo do coração do Senhor. Pai, abençoe cada vida, abençoe esses relacionamentos, abençoe todas as atividades humanas, Senhor meu Deus. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.